alucinada. Dedo no isqueiro, olhos vermelhados refletidos no espelho. Nesse conto de fada, Branca de Neve é real. Mata mais pessoas do que o próprio lobo mau. Eu só queria alucinar, fiz minha mãe chorar. Fiz da minha rotina tristeza pra minha família. Te peço, Senhor Jesus, salva a minha alma. Nesse conto de fada, onde Branca de Neve mata. Ao despeço, vou ver pra ver no que vai dar. Muitos aqui se foram sem ter chance de voltar. Os mano tem que entender, só Jesus pode livrar. Branca de Neve mata e ela quer te pegar. Escutei com som no carro que nariz tem que nevar. Só que não me avisaram que a minha mãe ia chorar. Me visitando na clínica, que recuperação. Longe de tudo e de todos, tristeza e solidão. Me acompanham aqui vários que caiu no conto. Branca de Neve aqui mata várias histórias e sons. Destruídos pela química de um conto de fada que dizia que cheira é mó. E uma palavra, resultado, várias famílias se destruindo, vários lares desfeitos pelo consumo do vício. Filho sem pai, mãe sem filho, agora deu pra entender. Branca de Neve aqui mata, o resultado é alucinada. Dedo no isqueiro, olhos vermelhados refletidos no espelho. Nesse conto de fada, Branca de Neve é real. Mata mais pessoas do que o próprio lobo mau. Eu só queria alucinar, fiz minha mãe chorar. Fiz da minha rotina tristeza pra minha família. Te peço, Senhor Jesus, salva a minha alma. Nesse conto de fada, onde Branca de Neve mata. Alto esquece, vou ver pra ver no que vai dar. Muitos aqui se foram sem ter chance de voltar. Os mano tem que entender, só Jesus pode livrar. Branca de Neve mata e ela quer te pegar. Só quem saiu do cativeiro sabe como é lá. Sombrio, gelado, escuro, neblina no ar. Muitos não sabem o que é lá, nunca nem ouviu falar. Alguns contam historinha dizendo pode cheirar. Mas só que pode esperar que a cobrança virá. E nessa história quem atende a porta não é a vozinha. É a voz do Todo-Poderoso clamando por justiça pelas almas que perderam na neve. Escuta o choro daquela mãe que grita por socorro pelo seu filho que está no abismo querendo voltar, voltar pra casa. E desse jeito muitos estão sofrendo, muitos estão morrendo. E o hino dentro do gueto continua o mesmo. Branca de Neve passeia sem nenhuma preocupação. E a esperança que eu tenho é que se mude a canção. Que ao invés de back queimando, os manos estão estudando, se profissionalizando para um futuro melhor. Que isso sirva de alerta pros manos de casa. Pois nessa historinha, Branca de Neve aqui não mata nada. Dedo no isqueiro, olhos vermelhados refletidos no espelho. Nesse conto de fada, Branca de Neve é real. Mata mais pessoas do que o próprio lobo mau. Eu só queria alucinar, fiz minha mãe chorar. Fiz da minha rotina tristeza pra minha família. Te peço, Senhor Jesus, salva a minha alma. Nesse conto de fada, onde Branca de Neve mata. Alto esquece, vou ver pra ver no que vai dar. Muitos aqui se foram sem ter chance de voltar. Os mano tem que entender, só Jesus pode livrar. Branca de Neve mata e ela quer te pegar.